buscado consultar os maiores especialistas da corte sem conseguir qualquer alívio? Ouve falar que um médium, João Gonçalves do Nascimento, está receitando medicações homeopáticas sem nenhum conhecimento de medicina? E ele pede para que um amigo leve apenas o seu nome, Adolfo, que aliás era muito comum naquela época. E ele próprio era conhecido como Bezerra de Menezes e não pelo primeiro nome. E o amigo vai até o médium, um homem simples e letrado, que quando vê o nome diz: trata-se de uma personalidade proeminente. Descreve o seu problema, diagnostica com os termos médicos precisos, passa a medicação homeopática e entrega a medicação gratuitamente, como sempre o fizera, e em 3 meses Bezerra de Menezes acredita-se completamente curado. Conversando uma tarde com o doutor Pinheiro, um jovem de inteligência privilegiada, que conversava com Bezerra acerca de espiritismo, ele lhe diz: Pinheiro, amigo, eu estou completamente curado, sinto apenas uma pequena dor nos rins e um pequeno desconforto nas pernas, mas diante daquele problema de 5 anos, eu me sinto completamente refeito. Naquela hora, como de costume, chegavam os medicamentos homeopáticos, mas diferentemente naquele dia, eles vinham acompanhados de uma mensagem mediúnica. E o espírito, como se estivesse escutando aquele diálogo naquele mesmo instante, depois do percurso do consultório até a sua casa, diz: meu amigo, não estás completamente curado como tu o afirmas agora. Prova disto é a dor nos rins e o desconforto nas pernas. Tua saúde é muito importante para nós. Continua o tratamento, porque como médico sabes que algumas doenças podem ter recidivas. E assim ele fica estupefato. Com aquela prova da existência dos espíritos, da comunicabilidade entre eles, porque aquele mesmo diálogo que ele travara a sós com o doutor Pinheiro era compartilhado pelo espírito que se fazia presente naqueles instantes. Ele abraça cada vez mais a doutrina espírita, escreve vários livros, escreve vários artigos para o jornal A Gazeta, o Jornal do Brasil, e sobretudo no periódico chamado O País, o mais importante de sua época. Bezerra de Menezes defende o espiritismo como um leão, com a sua coragem, com a sua dedicação, com a sua oratória, com a sua inteireza de caráter, com o seu exemplo. É uma bandeira do espiritismo nascente em nosso país. Aliás, quando me perguntaram, nós que tivemos a oportunidade de viajar para o exterior, onde residem 2 de minhas irmãs, e lá eu aproveito para perturbar os centros espíritas e desejar fazer palestras. Um dia me perguntaram: Nazareno, mas por que que o espiritismo cresceu tanto no Brasil e tampouco na França, onde nasceu, ou em outros países da Europa?